chegar na moral. Balança aí, tal. E grito rap, é o som favela total. Chegar na moral, balança aí, tal. E grito rap, é o som. Fogo na da Biggs, que a festa vai começar. Engatilha os microfones que os McLeod tá no ar. Pelo rap, na palavra, alvorada. Gravatão, rajada em plena calada. Não interrompe a gravação, ausentos boy, não tem vaga. Hennigan, até mesmo porque eles podem até tentar, mas não tem nosso poder de rodar na vila. São poucos com autorização. MCs faziam registro, vários blacks em ação. Liga vagabundo visto como submundo. Meus maninho, trabalho, salário é um absurdo. 5 horas já na parada, é o batente. Só gente fina, sacada. Gás na madrugada, também os que somem na neblina. Total, chega na moral, balança aí tal. E grito rap é o som favela total. Chega na moral, balança aí tal. E grito rap é o som. Estoura a bomba, ha! Que hoje a noite é diversão. E essa é pra estralar. Com os graves tremendo o chão. Na caranga, no baile, o DJ faz as donas com som de favela pular. Quem não gosta de braço cruzado, lamento e DG que chegou pra ficar. Viemos dar senzalos, cabelos blecas, pancada, quebrada, flow. Tocando fogo na casa, é som da vila e hoje a noite é do expurgo. 12 horas de crime na pista, quebrando tudo. Sem contra, sem armar, só o massa aqui na mão. Então deixa que as belas bola, os perfumes de ladrão. A tela é quente, vale a pena ver de novo o corujão. Nós rachando os mic com o Big Joe na produção. Favela total, chega na moral, balança aí tal. E grito rap é o som, favela total. Chega na moral, balança aí tal. E grito rap é o som. Que gosta proposta e aborda os assuntos que o sistema não gosta. Que as FM corta e não toca na mídia bosta. McLeod em cena, nego kamikaze, devastando tuas ideias, pique uma tempestade. Meu rap sempre foi esse, cabuloso, estilo pesado. E eu tô pouco me fudendo se tu acha meu flow quadrado. Vocês pagando de brabo, aqui nessa porra os brabo é nós. Coxa na orelha que é pra ficar surdo e rapa pra não levantar os playboy. Dos fundo de quintal, dos barraco de pau, do instinto animal e das bocas de parafal. Nós é favelado e tal, literatura marginal. Bota a mão pro alto e grita. Favela total, chega na moral, balança aí tal. E grito rap é o som, favela total. Chega na moral, balança aí tal. E grito rap é o som. Compilado de fato do quê? Favelado chamado do quê? Servileiro da MV, maloqueiro de 6 MP. Biate, veste, rima de cash, like bobeste, mente de chefe. Cana que bebe, solas ferro, os grade trap, rap swag. Olha pra cara só do produtor, rap igual dele fazendo terror. Favela no sul, acho que é caô, guerreiro do morro também sofredor. Seva, churra, não falta nem pai, parque, beat, batalha, freestyle. Hey, ho, o balo das massas, tem, low, cabum se afasta. Hoje é a noite de festa, malandro, ganho, misturo, uma feia de canto. Beijo de língua, sovaco, pescoço, pelé, desculpa, galeta, era frango. Esque, esque, se te falar, antes de gaguejar. Baby, baby, pra carai, acha. Eu vou favela total, chega na moral, balança aí tal. E grito rap é o som, favela total. Chega na moral, balança aí tal. E grito rap é o som.